Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Espetacular nesta quarta-feira, dia 7 de novembro. Hoje temos música bastante calma para esta noite de quarta-feira. Vamos começar, aliás, com os Resistência e Um Lugar ao Sol, curiosamente, à noite. Não é que seja muito ritual, mas como aqui na Antena Web acontece sempre tudo um pouco, aqui está esta música do Resistência, Um Lugar ao Sol. Vamos também ficar com Scala and Kolakany Brothers. Vamos trazer Smells Like Teen Spirit, música original dos Nirvana, aqui numa versão muito, muito original. E como é lógico, ao vivo, uma versão sobretudo coral. Permanecemos calma e tranquilamente com Lionel Richie e uma versão ao vivo do álbum Encore, a música chama-se Say You, Say Me. São as três primeiras edições de hoje do nosso Espetacular, aqui na vossa Antena Web. A próxima canção chama-se Um Lugar ao Sol. Se souberes eu não sei. O teu sonho viverás, juro, e ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar, entrar no jogo a perder. Sei que é um sonho. sem mim, sempre, always. Ah, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. But from behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say it for always. Ah, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Cause when you feel you've lost your way, you've got someone that'll say, I'll show you. Say it for always. Ah, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. So you think you know the answers? Well, the whole world's got you dancing. That's right, telling you, time to start believing. Believe in who you are. You are a shining star. Say you, say me, say it for always. Ah, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Say it together, yeah. Naturally. Lionel Richie com Say You, Say Me, música que acabamos de escutar. Saímos do palco temporariamente só para dizer que antes chegamos com Scala and Kolakne Brothers e Smells Like Teen Spirit, a música dos Nirvana. E antes ficamos então com um tema cantado e muito bem cantado pelos Resistência, na escala de voz de Miguel Ângelo. A música chama-se Um Lugar ao Sol. Vamos voltar ao nosso palco com música calma e tranquila, como é a música Linda Demais dos brasileiros Roupa Nova. Ainda para ouvir também Sacrifice, de Elton John. E para fechar mesmo esta edição do nosso espetacular, Wonderful Tonight, a música de Eric Clapton. Eu despeço-me, desejo-vos estimado auditório a continuação de uma ótima noite. Já de seguida não percam mais uma edição, ou daqui um bocadinho, mais uma edição de Viva Portugal. nem mais, é mais já daqui um bocadinho, quando acabar a música Wonderful Tonight do Eric Clapton. Eu despeço-me então, fiquem bem, um forte abraço, boa noite e até à próxima semana. Cold, cold heart. I've done by you. Something looked better, baby, just passing through. There's no sacrifice, it's just a simple word. It's too hard to live in a separate world. But it's no sacrifice, not the sacrifice. Oh, not sacrifice at all. It's a misunderstanding after the fact. Sent through the bill in prison and the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart, I've done by you. Something looked better, baby, just passing through. Oh, and it's no sacrifice, it's just a simple word. It's too hard to live in a separate world. But it's no sacrifice, at all. Thank you very much.